Selva de pedra, caminho obscuro, muita solidão. Na multidão de fazer sucesso, eu tiro no escuro. Quero um fracasso, fiz recomeço, muito a fazer e a viver. E tudo é um passo, a cada espaço, firme no passo. No que eu faço, vou conquistando tudo o que mereço. Os nadam contra a maré, aproveito, surfo no hype. Não meto migué, sabe qual é? Nem tenho dinheiro pra andar de Nike. Eu vale o que tem, vale o que é. Questiona Siddhartha andando a pé. Por fora luxo, por dentro lixo, mas não me lixo, é assim porque quer. Mas eu tô bem, ouvindo Rutem, pique rockstar, Kurt Cobain. No Citroën, contando as de 100. Chama as gatas que eu sei que elas vêm. Acordo do sonho, é mundo real. Procuro no bolso, não tenho real. Mundo esquisito, muito iludido por like, capricho, se engana legal. Fora da ilusão, tentei meu melhor. Falão de amor, lembrei meu pior. Sai do meu caminho, eu ando sozinho, faço do meu jeito, que é muito melhor. E uns vive de ódio, quer subir no pódio, sabe que não podem, só fazer um pior. Falar que não posso, na lata esboço um grande sorriso, vivendo melhor. Achando que botam pressão, até montando panela. Desfilo no trap, talento moleque. Minha rima, modelo, beat, passarela. Sou nerd, poeta, o zica do baile. Mesmo quando negam, se fazem de cego, só inflam o ego. Na visão eu pego, mas não tem problema, rima até em baile. E eu torci pra que meu rap fosse, ele foi se. Agora tem torcida, não é salgadinho. Letra tipo vinho, Léo é tipo morte. O Mike é foice, não tô no hospital, mas sou paciente. Levada difícil, eficiente, usando passo. Eu fico exigente, escrevendo e cantando, brindo minha mente. Meu verso é livre, livre igual a se prender muito tempo, pode te matar. Às vezes seguro, solto um pouquinho. Esse é o caminho pra tudo virar. Quero sossego, que nem Tim Maia. Surgindo em segredo, que nem os Maia. Avisa que é hoje, chama Ludmilla. Devagar eu cheguei, sou Leozinho da Vila. O show foi muito louco ontem, certo? Geral chegou numa vibe monstra. Tinha dois tiozinhos lá que ficou desacreditado. Mas na hora que o Léo subiu no palco, arregaçou, moleque. Você foi foda, Léo. Foi muito louco, mano. Foi muito louco. O importante é que a gente fez o nosso dinheiro, tá ligado? Mas não se apega nessas fitas, não, mano. Sempre vai ter gente pra criticar, mas a gente tá no começo da caminhada. Pô, essa mina já tá desde o baile passado, mano. Flagrando você de uma coca, furando. E aí? O que tá rolando? Oi, Léo. Será que eu sigo um pouquinho do seu tempo?